Ele chegou. Popson. Com um visual moderno e inovador. Bora sim, meu bolinho! Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. Vai, garoto! Vai, garoto! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Tá loucão e vamos representar. Somos acorrentados, hoje o bicho vai pegar. Tirando de pop, nossa equipe é tradição. O rock é selado e não tem comparação. Não quero saber de nada, eu quero endoidar. Tem uísque na minha mesa, saca pra mandar buscar. Porque os acorrentados já estão na pressão. Nós somos as correntes que jamais se quebrarão. Acorrentados do pop, é o pop. Benevides, chama as bandidas pop. No pique, quero ficar louco. Pop som. E a picada, pop som. Chapado que não volto pra minha casa. Acorrentados do pop, de Benevides, chama as bandidas porque hoje tô. E eles já estão aí, do nosso ladinho. Completando 24 horas ao som do pop da Amazônia. Santorini na produção. Pop. É pressão, é pressão. Quando os acorrentados. Alô, espelho! É pressão, é pressão. Quando os acorrentados estão em ação. Alô, Xuxa! Moral, ele tem moral. Tem moral, ele tem moral. Santorin, ele se acha, mas ele tem moral. Não responde no privado, as periquetas passam mal. Tá boçal, tá boçal, tá boçal. Olha, Santorin! Tá boçal, tá boçal, tá boçal, mas ele tem moral. Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai ver o vibe do Kevin, o play, já tá passando de mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. A ver, tá também jogando, abre fecha, fica aqui. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. A ver, tá também jogando, abre fecha, fica aqui. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Quem não ranque tá tocando. Vai ver o vibe do Kevin, o play, já tá passando de mexer. Pode começar a descer, vai ver o vibe do Kevin Play, já tá passando de mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. A ver, tá também jogando, abre fecha, fica aqui. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. A ver, tá também jogando, abre fecha, fica aqui. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela sardinha. Bichão. Não olha, olha, só tem que descer. me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Explode o bagulho! Pode ver DJ, que já quer bagulho doido, ela não pode ver o DJ. Que já tá rolando o bagulho do lado. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Hoje eu tô de rock, eu tô de copo na mão. Bora que hoje o rock é doido aqui no povo. Mas o look da Belinha virou moda, é sensação. Explode o bagulho. De Ale das Produção. MC Biel BH. Ela não pode ver o DJ, que já quer bagulho doido. Ela não pode ver o DJ, que já quer bagulho doido. Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca, está usando o King Beat. Explode o bagulho. Live de Sander. Foda. Esculacho, na sala ou no quarto, pega, no beco pega. Ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho, seu amigo, me escuro, sem perigo. Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô com estilo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora. Tô te falta na mudança, tá solteiro, tô filmando, tô te falta na mudança. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Bora. É DJ Mel, bora sendo DJ mulher, bora. Quem sabe tem som de bugodinho, tá no paradinho. Quebra de latim, pega a zona pro mal, som desse bugodinho. E a gente vai só começando por aqui hoje no Tropical, galera, pode chegar junto, junto. E o pop tá aquecendo as turbinas e detonando muito som pra galera. Jurei pra todo mundo de bebê tava parando, mas fica difícil quando o DJ tá tocando. Tô ficando louco, como é que pode? Há mais de um mês que eu não vou pro Maestro Davidson. Tá rolando rock aqui perto do setor, chega aí, pô. Não vai dar, mano, tô meio pra baixo aí. Deu um tempo de rock, tá ligado? A gente não para, mano, a gente só dá um tempo. Quando eu tento parar, alguém vem me chamar. Quando eu tento parar, alguém vem me chamar. Difícil quando alguém chama você. Eu andava feliz, eu juro, não sabia. Descobri que eu tenho a síndrome rock mania. Tô nem acreditando, mano. Depois de um mês, vou voltar a beber. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Ai, que delícia de mulher. Eu tô no rock com uma prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Bora, meus acorridados! Alô, Lauro Pop! Motora do Niel! Tá pressão, tá pressão, tá pressão, tá pressão, tá pressão. O Pop é muita pressão, pressão, pressão. Hoje o baile vai lotar, hoje o Pop vai tocar. Hoje o baile vai lotar, hoje o Pop vai tocar. Te prepara, que hoje tem bicada. Te prepara, que hoje tem bicada. Aqui no bico. E as DMMs do Pop também! Valeu, meninas! Vai, meu anjo, vai, meu anjo, vai, meu anjo, vai, meu anjo. o seu cabelo, te dá gastatão na boca. Toma ligadinha, toma, toma ligadinha. Toma de pulinha, toma, toma ligadinha. Mais pólvora. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Cheguei, a festa tá no grau. Hoje eu tô patrão, desce balde pra geral. How low can you go? Go. Sentiu a diferença? O toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. DJ Sérgio. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passado se mora o tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Diguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande passate, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Diguinho. Viviane Batidão. Sentiu a diferença? O toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. E agora? Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço. Vai, meu lábio! Som. Pop-fi-som. Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo. O Águia da Amazônia. tá muito bom, tá muito bom. Vai com o rabetão no chão. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais que a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pegue minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais uma vez, pegue minha ex. Olha nessa, gente, tá só começando, hein? Festa até uma da manhã, hoje aqui no Tropical, galera. Outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais que a vontade da minha ex. Eu já tô na... Maestro Davis. DJ! Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu mais uma vez, pegue minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pegue minha ex. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar copinho. Eu tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra por isso sentar pra mim. Deixa o KF taradão. Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão. Vai, vai, DJ, vamos para, vai, DJ. Deixa comigo. Vem, vem, vem, de novo, só porque eu sou um maestro. Vamos para, vai, DJ, vamos para. Hoje eu vou ser tua mulher. E tu vai ser meu homem. Hoje eu vou ser tua mulher. E tu vai ser meu homem. Eu sento rebolar. Te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Como é que tá? Como é que tá? Que tá tudo bom. E o bigode? E o bigode? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Até uma da manhã, meu pobre. Senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, tá. Ai, droga. Vou mandar assim, então, ó. Vem, ó, vem cá, não se apega. Toma, toma, na pepeca. Bora, coxão. Barraco balançando, e assentando, barraco balançando. mostrando a marquinha. Oi, desce mostrando a marquinha. Oi, desce mostrando a marquinha. Oi, desce mostrando a marquinha. Meu amigo Jairo, já na área. Alô, Neto! Família Polo, já no circuito com a gente. Oi, desce mostrando a marquinha. E tá só começando o show do Águia, galera! O Pisso! Bora sim, cachorro! Sucesso, meu parceiro, mano, vamos arrancar a foto e bora boi! Alô, Elinho, até! No forrozinho, vai, vai, vai! A vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca, mas colete vai ficar. Ative esse. Ele não importa, a gente chama da canhota. Puxa o rabo, a mão importa, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Puta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galopeiro. E bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Bota logo, vai, e bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Mano, meu vaqueiro na tanqueira, chuca pra outra. Alô, vale de cloca, alô, guarda do Monteiro. Meu cavalo Spirit Rojo, cavalo campeão. Vaquejada começou e o paredão tocando. As minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro tava louca, mas correi que vai ficar. O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão e bota, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse prensado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo, vai, e monta logo, vai. E vai quicando, rebolando no galopeiro. E monta logo, vai. E bota logo, vai. E volta logo, vai, vai, vai, vai. No forrozinho, vai. No forrozinho, vai. E vai quicando, rebolando no galope. Bora, rua do Pope! E bota logo, vai. E vai quicando, rebolando no galope do papai. Alô, Tavinho, do Rancho Nutrição. É forrozinho, meu amor. Alô, Maneco. Eu vou levar ela a semana na garupa da minha cela. Eu, o meu cavalo, e ela. Que vai dela não aceita. Que o pai dela é contra, sou analfabeto e ela é formada. Mas o amor ninguém explica. Eu sou de família pobre, ela é de família rica. Vou fazer que mandar meu coração. Eu vou casar com ela, ele quer ainda não. Eu vou levar ela semana na garupa da minha cela. Eu, o meu cavalo, e ela. Que o pai dela não aceita, então bugia que me resta. Eu, o meu cavalo, e ela. Só salto 15, eu só ando de bola. Ela é uma padrecinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela é do forrozinho. Ela usa salto 15, eu só ando de bola. Ela é uma padrecinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ter vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu. Foi a minha pegada que seu coração tremeu. Patricinha, becinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi. Valeu com todo carinho, só saco irritado. Aqui no ladinho. Desde ontem com o Bob. Lauro Bob, motora Daniel TV. As nossas DMN. usa salto 15 e eu só ando de bota. Ela é uma patricinha e eu sou filho da roça. Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ver. Ela usa salto 15 e eu só ando de bota. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei e fiz o jogo se meter. Ela já tá na vaquejada só pra ver. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. A patricinha, bichinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. Ela era patricinha, bichinha, dava pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Pegou tudo! Meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Nós tá sentindo falta da cama amarrotada, das juntas pela casa. Cheiro de amor do Pop Som. Cheiro de amor do Pop Som. Tá desesperada. Nunca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso convidado era não ligar. Mas só sentindo falta da cama amarrotada, das juntas pela casa. O cheiro de amor no mar. O cheiro de amor no mar. Caiu na madrugada e vim de terra errada. Desesperada, louca pra me encontrar. Então deve vir me procurar. Deve vir me procurar. Alô, galera de Petrolina, meu parceiro. Eu acho que não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que deixei meu cavalo, teu nome tomou. Minha escola, meu laço, meu velho girou. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, bandão de viola. Meu padre espora, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, não. Vamos nessa, galera. As Pop só começando. Hoje aqui no Tropical até uma da manhã, meu irmão. Cheiro cachorro de nome não. Pra vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Minha escola, meu lar. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, né, bandão de viola. Meu pai espora, amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Woo! meio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Só tô se parando que o couro tá comendo. Cajazeiras, baile de favela, suburbana, baile de favela. Alô Retiro, São Caetano, Fazenda Grande. Alô Piripiri, solte panela. Descendo, descendo. E aí, Juan? Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Descendo, descendo. Vamos aí! Mas ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Só tá o parando que o couro tá comendo. Que o cabula, baile de favela. E Tancredo Neves, baile de favela. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, então, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Danadinha, desce, desce, desce. Vai, não para, bem novinha. Vai descendo a danadinha. É assim, delícia. Solta. Assim, assim, assim, assim, assim, assim. Cheiro de perfume bom, vem, tá na gaiola. Cheiro de marola boa, vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando, vem, tá na gaiola. E os moleque faturando, vem, tá na gaiola. Vem sentando no chão. Yeah. together. Of the emergency broadcast. Vai, garoto! Genivaldo lembrando dos tempos bons. Pop Som. Pop.

começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida. Banda 007. Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você quer flashback? Por favor, me esquece, que eu posso me contradizer. Não é justo magoar alguém que só me deu amor quando você me deixou. Obisso! Os problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu vamos dar uma hora! E agora? Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era. Bora acelerar mais um pouquinho os bebês. Acelera mais. Parceiro, seu Dorinho, tá chegando muitas novidades aí pro Pop também. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você, ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi.

nossa G3 Fotos, registrando todos os momentos da galera. Hoje aqui no Show do Águia. Obrigado, Gênio. Vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh, oh. parada já foi, a onda agora é essa aqui, maestro. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular e começa a girar. Meu amigo Júnior, um beijo aí. Lá do Belenzinho do Tauá aqui com a gente. A girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Explode o bagulho. Bota pra endoidar, DJ, bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar. O rock tá louco, não pode parar. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. O rock tá louco, não pode parar. Eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no pop, eu tô no rock, eu tô no rock. E você desapareceu. Eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no pop, eu tô no rock, eu tô no rock. Ô, Melri, explode o bagulho. Capacete sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Se apaixona. Estancou, estancou, estancou. Acelera. Ah! Davidson tá tocando, todo mundo tá embrando. Deixa comigo. DJ Davidson tá tocando, todo mundo. Abraço aí, Brasil Pimentadas, Vitória. Bate Potência, Potência, Tatá e a Lene. Caqueado, caqueado, caqueado. Tupando caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vamos lá, DJ Sander. DJ Davidson tá tocando, todo mundo tá embrasado. DJ Davidson tá tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta o pontinho, o pano caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. O pano caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vamos lá, DJ Sander! Espálvora! Atenção! DJ Samir Digital e Robson Matra. Bagulho tá loucão. Vai, agorreteiro! Somos acorrentados, hoje o bicho vai pegar. 20 anos de pop, nossa equipe é tradição. São 20 anos de pop, meu irmão. Não quero saber de nada, eu quero endoidar. Tem uísque na minha mesa, se acaba, manda buscar. Porque os acorrentados já estão na pressão. Nós somos as correntes que jamais se quebrarão. Acorrentados do pop, de Benevides. Chama as bandidas porque hoje tô no pique. Quero ficar louco e dar-lhe a picada. Vou ficar chapado e não volto pra minha casa. Acorrentados do pop, de Benevides. Chama as bandidas porque hoje tô no pique. Quero ficar louco e dar-lhe a picada. Vou ficar chapado e não volto pra minha casa. Esse é o Águia da Amazônia, fazendo você vibrar de emoção.